Portal do Arrocha. E essa vai pra todas as Raquel do meu Brasil. Ô, Raquel, que briquito sabor de... Ai! Eu me apaixonei por uma rapariga, roubei a mulher da vida, que roubou meu coração. Tô nem aí pro que o povo vai falar, quero mais é te amar e contigo ser feliz. Eu não vou aguentar ficar longe de você, sem teu carinho eu não vou sobreviver. Te tiro do cabaré e me caso com você, quem provou sabe o gosto do teu prazer. Oh Raquel, esse teu priquito tem sabor de mel. Oh Raquel, quando estou com você, meu beijo me leva pro céu. Oh Raquel, esse teu priquito tem sabor de mel. Oh Raquel, quando estou com você, meu beijo me leva pro céu. Vem com solo mexicano, carinha, pra grudar na mente do povo igual chiclete. Telefone para contato 739-9837-7262. Eu me apaixonei por uma rapariga, não pela mulher da vida que roubou meu coração. Tô nem aí pro que o povo vai falar, quero mais é te amar e contigo ser feliz. Eu não vou aguentar ficar longe de você, sem teu carinho eu não vou sobreviver. Te tiro do cabaré e me caso com você, quem provou sabe o gosto do teu prazer. Oh Raquel, esse teu priquito tem sabor de mel. Oh Raquel, quando estou com você, meu beijo me leva pro céu. Oh Raquel, esse teu priquito tem sabor de mel. Oh Raquel, quando estou com você, meu beijo me leva pro céu. Vem Raquel, vem com esse priquitinho de mel em cima de mim, vai. Eu devoro ele. Ai, o piquito de mel da gota serena. Delícia.